O dia 5 de dezembro na história. 1904. A esquadra russa foi destruída em Port Arthur pelos japoneses. O Japão sairia vencedor da guerra contra a Rússia. 1933. A lei seca acabou nos Estados Unidos. Adotada em 1920 pelo Congresso, ela proibia a fabricação e a comercialização de bebidas alcoólicas, mas fez crescer o crime organizado que a distribuía. 1945. Seis aviões americanos, somando 27 pessoas a bordo, desapareceram no Caribe. Nem os aviões, nem os corpos foram encontrados, criando a lenda do Triângulo das Bermudas. 1957. Sukarno, líder nacionalista da Indonésia, exigiu a expulsão do país de todas as pessoas de origem holandesa. A Indonésia tornou-se independente da Holanda em 1945. 1967. Foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. 1977. O Egito rompeu ligações diplomáticas com a Síria, a Líbia, a Argélia, o Iraque e o Iêmen do Sul. Estes países eram contra a negociação de paz entre o Egito e Israel. 1981. O jornalista americano Terry Anderson foi libertado depois de 7 anos de cativeiro. Ele foi feito refém no Líbano depois da invasão da embaixada americana. 1993. Rafael Caldeira foi eleito presidente da Venezuela pela segunda vez em 25 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 5 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.